volumi. Filme para o controle. Copiado, chamado para coral, sim. O aparelho é o seguinte. Escuta. 198 no Uno, ciente, suba para 390, saída Golf. O novo, vejam. 390, Adolfo Nova, aí. 00 grau, 0 menor. Condições de curva esquerda livrar o eixo litoral? Sim, então curva esquerda cruza final da 1-0. Qual uniforme Serra Oscar Oscar mantém-se em condições visuais 2.500 pés pela linha do litoral? Chame-no através do Aeroclube de Veracruz. Para Serra Delta Lima Oscar, Boipeba, confirme. Ok, ciente. Então, frequência livre, bom pouso em Boipeba. Negativo até o Hotel Zulu. Ciente, Hotel Hotel Zulu, mantenha-se em condições visuais. Conhece a localidade de Barra Grande, no litoral da Bahia? Sim. Ao passar através de Barra Grande, chama controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Da presente, tem a frequência livre. Bom voo, Hotel Hotel Zulu. Que é Luiz, que achei o nome 1 na escuta. 983, a linha mantém que está mantendo. Oscar, chama para girar a base do 17. Vai chamar para girar a base da 17, como é que é Oscar? Vai acertar o cruzamento da 1-0. Uso 98 no 1, suba restrito ao nível 150. Rio 98, 1-1. 50. 98 no 1, copiado? Positivo, restrito 1-2. Positivo, restrito 150, 98 no 1. Sinal 35, obrigado. Bom dia. Bom dia. Prossiga. Sete Guardião 07, reposta através do Parque de Pituaçu, 500 pés, Guardião 07. Controle, bom dia, 6225, ouça, né? 6225, bom dia, contato radar. Saída Arbor Elephant. Arbor Elephant, capaz vai passar 2000, pode voar da presente Arbor aguardando Elephant? Nossa, vai girar quase para final. Delta 7. Gente, autorizado pouso 110 grau 089, cabeceira 97, Mike é boa. Livre pouso 107, Mike é boa. Número 25 da Oceaner, contato radar, corrigindo, prossiga, número 25. Você pode mandar presente ar por direto, aguardando elefante? Direto Elefa, 6225. Ainda Elefa, obrigado, 6225. Salvador, Caetité, uma centena, 17, direito, saída Arboa, põe direto, Caetité, controle, 1935, 503000, Epson Winha. Cima, nessa proa, sobe para o nível de voo 370, após 50 milhas nessa proa em caso de falha, a Bocu direto. 9891. Ah, ô, Salvador! Ah. 895, 1014, boa viagem. Comparação com o tráfego está aproximando de Salvador na chegada a Bonf. Provavelmente não será necessário voar tanto. E também estamos, quando o centro sugeriu a abertura, o tráfego está um pouco mais à frente no nível 150. Principalmente confirmando, o seu nível autorizado no sol foi 310, confere? Só para o 310, está livre da restrição no 150. Afirmo. E chamei agora o centro Recife, frequência 126 decimal 85, tem um bom voo. O Rio 2345. 5217 com ILS. 2117 da Trip completa aproximação ILS, torre 118-95. 118-95, bom dia. Azul 9978. Azul 92, ciente, desça para 3 mil pés, direto do na altímetro 10 no 4. 10 no 30 grau, 099. Gente, ali de pouso, slip 52, 07, puxou no 0. Fala aí, situação, guarda 07. Controle, bom dia, o voo 9083. Gol 9083, contato radar direto Leda, vigilância. Voa Leda, tem condições de coordenar a bridge pra gente, gol 9083? Aguarde, voa Leda. Tá bom, Leda, 9083. Controle, Guardião 07, mexe pode tapar. Torre 118-95. Oi, Guardião 07. Guardião. É, está na cidade de Itapuã, observando a aeronave do ILS, sua intenção é o pátio do Graia. Entende, Guardião 07, visual com a DR da Trip, final na 0. Afirmativo, se autorizado, segue a retaguarda. A retaguarda cruza o final da 10, Guardião 07, chama na curta pro Graia. Pode. Gente, 407, vento 0 na 0 graus, 059, chama no solo controlado. 7. Direita no 219. Direita 219, 5217. Paulo, Salvador, 5217, bom dia. 5217, bom dia, táxi via Alfa, reporte em seu direto. Alfa, antes do direto, está barato. O 5217 pode ingressar via Alfa, Quilo, para o Pátio 3. Quilo, Pátio 3, 5217. Guardião, solo 47, frequência livre. 3 no ONU, bom dia, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, altímetro 10 no 4, chegada bom, 3 no ONU. Sente breve que o uísque para toque remetido em Veracruz, tem frequência livre na escuta regresso. Breve que o uísque. Paulo Salvador, Oceana 63, Oceana 2, gente da Índia 390, Recife. Já tenho 350 aprovado, só um instante, COP 1014, 6312. Papa C. 35 então, 6312. Galera, 6225, passa 1 no 50, chama centro Recife. Em 126, decimal 0, chama 6255. 6225. 6255, bom dia. 26 decimal 0. Azul 9978, desce 2000, autorizado LS, direto Duna, chama estabilizado LOC. 2000 Duna, chamará estabilizado, Azul 9978. Gol 9083, passa 1 no 50, chama centro Recife, frequência 1 no 25, decimal 1 no bom voo. Grau 079. Papá Romeu, Rodolfo, abraço, prossigo. Romeu Oscar Bravo pela linha do litoral até o farol de Itapuã, Romeu Oscar corrigindo. Romeu Oscar Bravo tem condições de curvar agora à direita e prosseguir DCT para a Serra Índia Coinja? Ok, DCT 500 pés, Serra Índia Coinja, informe na final para pouso. O Romeu Oscar Bravo, e eu sugiro que faça o cruzamento sobre o marcador externo, positivo? Azul 9988, quando no ILS, esteja atento a um helicóptero cruzando o marcador externo no sentido norte, 500 pés de altitude. 519978. É o TA-3304, nível 380 para Brasil. Número 4, número 2, aguarda a cópia, a gente no 0-4. Aguardando, TA-3304. Azul 4299, decolou 52, 1-1935. 0935, obrigado, bom dia. Decola pista 1-0, curva à esquerda na Pucaracaju, controle 1-1935, transponda 5070, Oxenay 6312. Segue autorizado, Recife 350, Peru 58, decola 1-0, curva à esquerda, Pucaracaju, 119-35, controle 5070, transponda, Oxenay 6312. 6312, portão 5, chama pronto. Parado, obrigado. Só para informar que o helicóptero está bem na posição, perto da posição duna ali, bem na nossa proa aqui. Ok, afirmo. O helicóptero está a 500 pés de altitude, não interferirá e interferirá na sua aproximação ILS. Obrigado. Zero, bom dia, sendo identificação desce 090 na chegada Mário. Número 60, controle, desce, mantém 090, chegada Mário. Está positivo, nível 090. C4063-1-1 controle, ciente, mantenha 4000. Azul 9978, Copa Vista. Azul 9978, completa ILS, torre 118, decimal 95. 95, obrigado. Essa mãe já confirmou o ingresso? Autorizado ingresso, chama de prova, mama 7. Da Oceanair, autorizado para 2000, livre aproximação ILS, pista 1-0, via chegada Bonf. 2000, está autorizado em portar a localização da minha direção. Cabravo, grato, frequência livre. Salvador Azul 9978, estabilizado o LS, baixado e travado, passou o externo. Azul 9978, pouso autorizado, sistema 0, 140 graus, 089. E do pouso fica 10, Azul 9978. Posição é que tem um índio. Teria cópia do TAN 3304, por gentileza? Brasília, autorizado 360, Zulu 17, decola pistola 0, curva à direita, saída Argo Elefa, controle 1935-5071, da 3304. 360, Brasília, por Zulu, na decola 10, na, com curva à direita, na por transição Elefa, 1935 é o controle, 5071, o transponder, portanto 3304. Portão 8, chama pronto, 3304. Chama na TAM 3304. Azul 4299, passa em nível 130, chama agora centro Recife, 125, decimal 1, boa viagem, Azul. 125, 11, centro Recife, Azul 4299, obrigado. Afirmativo, 1219. 319. 319. 319. 319. 319. 319. 319. 319. 319. 319. 319. 319. Salvador, bom dia, 63, 13.7 milhas do Cielo, localizador. Gente, 63, 1, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Continua, 63. 259. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 9978. Estacionamento na posição 8, TAN 3304. Autorizado, chama táxi. Chama na táxi, TAN 3304. 119, decimal 35. Só perguntando, copiou? Livre inicial táxi, chama na papá. No 1, pouso autorizado no 0, no 40 graus, 079. Autorizado, pouso no 63, 1-0, agora está reautorizado 3 mil pés, direto Duna, 1-0 no 4 no altímetro. Tango Índia ciente, se não tem 3 mil na Arbor, confirme a radial ideal de afastamento. 275, 2 ciente, Tango Índia, reporte atingindo 3 mil. O número 60 da Gol, reautorizado para 4 mil pés. 160, confirmando, reautorizado para 4.000 pés. Mike, solicita regresso. Vamos aqui, Mike, ciente, regressando pela linha do litoral, reporte corredor Interlagos. Reportará corredor Interlagos, já vem aqui, Mike. Portão 2, 9978. Que portão? Confirmo. Mantenha, vai seguir a aeronave da TAM que puxou no 8, alvo da TAM. Posicionamento 63, 1-1 da Alfa. 63, 1-1, táxi via Alfa, reporte em GGV. Táxi para a cidade, 63, 1-1. Para o táxi com 93, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 15 minutos. 3304, livre táxi. Pátio Índio Alfa, ponto de espera 1895, ajuste 1014, boa viagem. Obrigado, Tango. Alfa Tango Tango, segue a nave da TAM até o Pátio 3. Clima autorizado, Duna, mantenha 4.000 pés ao atingir 3859. Muito obrigado. Informa o tráfego de 1 para 12 horas rumo oeste, mantendo 3.000 pés. Aeronave é um Seneca, aguarde para continuar descendo. Certo, agora estou ligeiramente à esquerda aqui, estamos com informações, não mais que 1,5 milha. Ok, ciente. Eco Tango Índia, controle, informa o tráfego 10 horas para 12 horas rumo norte, é um Boeing 737, 4.000 pés. 99. Essa linha é 4.0, tá? 3.0. Passou, então. controle November Yankee Mike ingressando no corredor Interlagos. Tente Mike, reporte rotatória, November Yankee Mike. Pode tentar já reportar na rotatória November Yankee Mike. Voado, repórter A2. A 311 vai aguardar a saída da aeronave da companhia no portão 5. O portão é o 05, 6311. 60 agora, né, 311. Ininteligível aeronave que tenta chamar o controle. Bravo November, bravo, prossiga. Aeronave que tenta chamar o controle está ininteligível. O Gol 1160 já visitou o tráfego, autorizado para seguir na descida. 2 mil pés livre LS, Gol 1160. Obrigado, 2 mil. Eco Tango Índia, sub mantém uma centena, chame atingindo. Eco Tango Índia. 3.63. Para Guarulhos, amplo Zulu 16, decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge 11935 ao controle, 5075 é o transponder, da 3663. 3663, chame pronto, portão 4. Chamará 3663. Ah, para puxar bem acionamento na 3663 no 4. Aguarda, 3663. Guarda. Tango Índia na escuta, estimado de pouso, Eco Tango Índia. Guiado Índia. TAM 3859, desça para 3000, reduza a 180 mais. 3000, 1809, 3859. Estabilizado, Gol 1160. Gente, 1160, 5 milhas do marcador externo, completa a final LS, torre 118, 95. 95. Após a passagem do colega. Bravo, Novama, bravo, mantenha visual direto feira na escuta do controle, bravo. O Golfo Papa Serra, pode fazer uma ponte aí com o Bravo, Novama, bravo, que o controle está ciente do seu, do tráfego dele, ok? TAM 3859, desce para 2 mil pés, livre LS, chama estabilizado. 2 mil livre LS, portal estabilizado, 3859. E Salvador, esse é o Gol 1160. Gol 1160, povo autorizado, pista 10, vento 110 graus, 059. 7, livre na 110, baixou e travou. Mike aguardando na curva da rotatória. November Yankee Mike, torre 118-95, mantenha-se visual. Salvador, bom dia, hoje é a minha 2 pontos, espera 90 visual, pela na arena final. Identificação, vigilância. 190. Após o colega na curta, ali, mas tem 392. Mantenha a chegada Ponce até Pelo, após Pelo, Serra Vita 366. Deixe manter 4 mil pés, Gordo 65. Exato, Sontax. Vamos precisar chamar a Sontax, 3662. 18295, November Yankee Mike. Gordo 65, após Pelo, Serra Vita 366. November Yankee Mike está a 5 milhas fora da 97. November Yankee Mike, seguinte, ingressa na final da 17. Ingressa na final da 17, November Yankee Mike. Autorizando chegada a Ponce até a posição Pelo. E após Pelo, Serra Vitor 366. Mike, ingressou na final da 17, 1360 com curva pela à esquerda, que chama reintercepção. 360, curva pela esquerda, novembro Mike. 59, completa LS, torre 118-95. 895, até 3859. Salvador, bom dia, esse é o Gol 960, está ajudando a pista e passando para o Facebook. Taxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, antes do Juliette, eu te chamo ontem. 6312, copiou? Não, negativo. Decolagem autorizada no 0130 graus, 089. Livre, decolagem da 10, 312. November Yankee Mike, é longo 360, só para evitar a pulse simultâneo com a aeronave, que agora já está passando o N27. Fazendo 360 longo, November Yankee Mike. Está 3259, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guardando, 3259. Gate 304, vou chamar agora centro Recife, frequência 126, decimal 0, bom dia, bom voo. 260, bom dia, tá pra 304. Papai Uniforme, até o Eco Zulu, prossiga a visual Feira de Santana, 3500 pés na escuta do controle, Zulu. November Yankee Mike, tá visual com a aeronave na final da 1-0? Atentativo, então já estamos no número 2 para pouso. Sim, então você ficou no número 2, aguardando este pouso livre. Vai aguardar autorização para pouso, November Yankee Mike. Poxa, na 312, decolou no 5, controle 1-119, decimal 35. 1935, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, Oceania 6312. 6312, bom dia, direto Jamo, vigilância radar, 6312. Direto Jamo, 6312, obrigado. Juliette, gol 965. Zero, antes da Juliette. Aguarda para ingresso no número 0. Escuta. Prenderiante mais, depois autorizado 17, 1, 4, 0, 0, 8. Autorizado pouso para November, Mike, 1, 7. November, 1, 7. Guarda cópia, jogo 221, 2014. Tá, 3663, 85 a bordo, 4 horas e 40, corrigindo, 3 horas e 45, alterna da Leão. 3663, direita, ponto de espera, 1895, 1014, vou viagem. Direita, ponto de espera, 1895, obrigado, bom dia. O Golfo Papa Serra tá na escuta? Solicite ao Bravo Novamba Bravo o estimado de pouso. 359, Taxi e Alfa, reporte antes de direito. Alfa, antes de direito, 359. 160, após o tráfego de pequeno porte à sua esquerda, Juliette, 612. Bravo 302, Taxi Leque 612, jogou 965. Obrigado, Bravo, Novão Bravo. Grato, Papa Serra. Cobra, Mike Boss, América 12. Positivo, 1305, copiado. Correto, 3663, ponto de trás da 1-0, pronto. 3663, decolagem autorizada 1-0, no 3-0 graus, 1-2-9. Decolagem autorizada para o TAN 3663, ajustando 1013. 3663. 1014, para a gente. Fala 3663. 120 graus, 109. Ótimo. Frequência livre. Ok, Bravo Kilo Whisky. Prossiga em condições visuais, 1.500 pés nos corredores, chame através de Paripe. Bravo Kilo Whisky. Mapa uniforme, confirme. Seu destino, confirme. 3663, decolou 21, controle 1935. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Ok, gente, mantenha-se em condições visuais o Serra Oscar, reporte através de Veracruz. Controle Salvador, bom dia, tá 3663, decolou na sua escuta. 3663, bom dia, direto Lê da Vigilância. Direto Leda, então, tá 3663. Oscar, Oscar, Sandy Transponder 5133, aguarde contato radar. mais um minuto, 5221. 140, chama centro Recife, em 126, decimal 85. 126,85, obrigado, até já. Até já. Eco Sanguíndia, prossiga. Eco Tango Índia, prossiga. Tango Índia, com 3 de Salvador, te recebe, eu sou 3663. Tango Índia, chame agora centro Recife, frequência 126, decimal 0, Eco Tango Índia. Afirmo, 1260, Eco Tango Índia. Nada. Gol, gol no 630, desse mantenha 2000, direto Duna, livre LS, chama estabilizado no LOC. 2014, vai pra já. Tango Tango, decolou 23, controle 1193. 1935, Tango, obrigado, bom dia. Que Luiz, que voe rotatória da presente, bravo, que Luiz. Controle, bom dia, Alfa Tango Tango, decolou, cruzando 700. Alfa Tango Tango, sai da Momo, vigilância, sube, mantém uma centena. Subindo a centena na Momo. Chama centro Recife em 125, decimal 1. Recife, confirme. Afirmo, tá, 663, Recife 125, decimal 1, boa viagem. Muito obrigado, bom trabalho. Salvador Manati 2000 pés. Desolada 17 com curva direita, corredor axé, controle 11935, transponda 0125, vai restrito 1000 pés, aguardando a autorização do controle para 2000 pés do Mike Costa. Sobe, mantém uma centena, Alfa Tango Tango. Subindo direto na proa de Petrolina, Alfa Tango Tango. Serra, Salé de Paris. Papa Serra, corredor Interlagos, reporte próxima rotatória, Papa Serra. Passará. Zero, Pesolô 36, decola pista 90, curva direita da Euleta Brinde, controle 1-1935, 5-1-12, 5-1-1-2, do Azul 9979. Azul, autorizado direto externo, 1700 pés. É, que vai, Brasil. Que Luiz, que voe rotatória, bravo, que Luiz. Informe que o senhor está para onde lá final e não está autorizado. Voe para a rotatória, bravo, que Luiz. Aproxima-se de Pelo, desça para 2500 pés, informe interceptando a final do ILS Whisky. 2500 pés, informa interceptando a final. Afirma, redução até 1970 mais. Que sente, guarda 65, grato pela informação. Sente, chama para o push. Estabilizado pista vista, 1630. 1630, ciente, completa ILS, torre 118, 95. 1895, tem. Torre voa, voa, 1630, visual trajetado. 1630, pouso autorizado no 0, vento 140 graus, 099. Teve pouso, 1630. Autorizado ingresso na 17, manque a costa. Show olhado e pronto. Yeah. 360 para esquerda, iniciando, mantendo 1500 pés. Afirmo. Bravo, que Luiz, que ciente, chama 3 milhas fora, 1 mil pés. Para o Guarulhos, 63, vamos lá. Gente, mas a Costa não tem condições de decolar, tem o tráfego da boa na curta final. Se você quiser, pode taxiar até ultrapassar o eixo de pouso da 1-0 e depois decolar. 18,95, gordo. 1895, gordo, boa. Sim. Sou Salvador. Bom dia, gordo 65, na final com o embaixado travado. Gordo 65, número 2, na aproximação, agora com a pista livre. Confirma 02, aproximação com a pista livre? Negativo, vai aguardar a pista livre. Ciente. Da presente no Papa Serra, mantém-se a 1500, pé, chama agora a torre 118-95, Golf Papa Serra. 1099, decolagem autorizada. Gente, Golfo Papa Serra, mantenha a rotatória 1500 pés. Pouso livre. Alfa 3 Juliette, meu nome é presa. 9435. Vai chamar o controle 7935, acho. Tá confirmando que o gráfico listo, pode prosseguir na final. Controle Mike é Costa, no momento 800 pés acendendo para 1000. Pede DCT para Manati a 2000 pés. DCT Manati 2000 está livre, reposte livrando a CTR, Mike Acosta. Ok, livre, é DCT Manati 2000 pés e vai reportar livrando a CTR, eu acho. Seu chamado de pouso em Feira de Santana? Piado Zulu. Sinal 1-7. Ingressando, sinal 1-7, Golfo Papa Serra. Bordo 65, solo 35. Condições de fazer backtrack na pista e livrar na parte militar? Mantenha a posição antes da Juliette no 630. Mantenha a posição no 630. Poxa, na 6311, pronto, cópia? Pronto, cópia. Salvador Guarulhos, 360, pesulou 16, degola pistola 0, curva direita, Gael Leda Bridge, controle 11935, transporte.